de ser bonito. Questão de sensibilidade chegando até você na Melodia FM. Há de ser sereno. 102.3 do seu dial é Educativa de Varginha. Há de ser pecado, há de ser. Mas também online. Você pode escutar a nossa Melodia FM também pela internet www.radios.com.br/Melodia FM. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco. Eu, Renato, de segunda a sexta com vocês, apresentando esse programa. E hoje nós trazemos aqui no Questão de Sensibilidade um xará. Na verdade, um meio xará, porque ele não é Renato, ele é o José Renato, o famoso Zé Renato. Mas todo amante a casa torna. Jurei que a solidão não voltaria. Errei, jurar de amor não tem valia. Valia, eu vou. bonita das ruas do mundo. Em que cidade você anda? Debaixo das estrelas de Fortaleza, nas ruas antigas de Salvador, nas praias do Rio de Janeiro, onde anda você, meu amor? Sonhei com você no Maracatu do Recife, e alguma coisa me diz que você mora em Paris. Em Dakar, Barcelona, em Nova York, num bar, vivendo de aventuras no Rio Amazonas. Ou será que vive feliz naquele mesmo lugar em que pediu carona ao meu coração? Em que lugar você anda, menina bonita das ruas do mundo? Em que cidade você anda? Debaixo das estrelas de Fortaleza, nas ruas antigas de Salvador, nas praias do Rio de Janeiro, onde anda você, meu amor? Sonhei com você no Maracatu do Recife, e alguma coisa me diz que você mora em Paris. Dakar, Barcelona, em Nova York, num bar, vivendo de aventuras no Rio Amazonas. Ou será que vive feliz naquele mesmo lugar em que pediu carona ao meu coração? Em que lugar você anda, menina bonita das ruas do mundo? Em que cidade você anda? Debaixo das estrelas de Fortaleza, nas ruas antigas de Salvador, nas praias do Rio de Janeiro, onde anda você, meu amor? As músicas que nós acabamos de ouvir são Andorinha, do próprio Zé Renato com o Paulo César Pinheiro, e Algum Lugar, também do Zé Renato com o Capiná. Quando eu falei que o Zé Renato é famoso, logo no começo, logo na entrada do programa, talvez vocês tenham estranhado, mas eu não conheço o Zé Renato, e eu acredito que vocês conhecem sim, e talvez até tenham identificado a voz do Zé Renato. O Zé Renato é um dos mais importantes integrantes, se bem que todos lá são extremamente importantes, do Boca Livre. Esse conjunto vocal, talvez um dos melhores do Brasil, na minha opinião, dos últimos tempos, o melhor conjunto vocal. Pena que eles se reúnam tão pouco e não mais gravem. Tiveram um CD recente, com um DVD, inclusive, reunindo alguns convidados e cantando os seus sucessos mais famosos. Mas, infelizmente, eles devem ter se separado e cada um deles, individualmente, continua com a sua carreira solo. O Zé Renato é um dos que mais se destacou nessa busca de fazer o seu trabalho sozinho. E nós sempre temos A presença dele, às vezes até em programas de televisão, ou em parcerias, ou como convidado em outros discos. Ele não gravou muito, mas nós vamos falar alguma coisa sobre o Zé Renato neste programa. Neguinha, se perdeu o bonde, vou te procurar, pretinha, onde que se esconde? Tanto por dizer, tento começar, só não sei por onde. Longe do olhar, neguinha, onde a vista alcança, perto do prazer, pretinha, coração descansa. Tudo no escuro, olho no futuro, destino dança. No mesmo lugar, um dia, a São Sebastião. Estácio de Sá, bela visão. Mesmo que não dê, neguinha, procure uma brecha. Se tiver bambu, pretinha, lanço a minha flecha. Abocanha a vida, abre essa ferida, faz a tua fé. Aceso atrás de mim, Os mares são palavras que deixo pra você. Desenhe na areia uma frase até o fim. Eu vou, você fica, fica melhor assim. Meu coração inteiro quer um outro só. As luzes da cidade, momentos que vivi. O mar vai apagar você dentro de mim. Eu apaguei a luz do apartamento pra só voltar em paz depois de clarear o sol na tela branca da parede. Sem foto, sem cartaz, sem mais, você fica, fica melhor assim. Nesse momento agora de me recriar, se esquece a paz. A alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. Cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. Te quero ver, alma. Te quero ser. Nessa última sequência de músicas, nós tivemos Nação Sebastião, do Zé Renato com o Lenine, Fica Melhor Assim, do Zé Renato com o Chico Xavier, e o Ânima, famosa pela voz fantástica que a lançou, que é o Milton Nascimento, um dos seus compositores, porque é uma composição do Zé Renato com o Milton Nascimento. Mas agora vamos falar alguma coisa sobre ele, sobre o Zé Renato. E o Zé Renato é de Vitória, nasceu em Vitória, Espírito Santo, capixaba, e nasceu em 1956 e completa, portanto, 55 anos agora, no dia 1º de abril. Zé Renato, como eu disse, ele ficou famoso e conhecido por ter feito parte do Boca Livre e também por ter, por 10 anos, foi casado com a Patrícia Pilar, e sem dúvida com isso ele também entrou no noticiário. Mas é um ser humano muito sensível e sempre teve uma presença pública muito agradável, muito simpática, e um artista maior. E a sua voz é muito bonita, ele tem uma afinação muito rara, muito melódica. É claro que a música do Zé Renato é aquela música mais intimista, mais trabalhada, aquilo que requer de você um tempo interno maior para você prestar atenção nas letras, que são sempre muito refinadas, muito interessantes. E ele percorre todos os ritmos mais variados da boa música brasileira. E o Zé Renato gravou o CD que eu tenho aqui em mãos há alguns anos. Eu vou falar sobre o CD no próximo bloco, mas é interessante saber que ele está com um CD saindo por aí. Vou falar também sobre isso. Ou seja, aqueles que gostam do trabalho dele ou que estão gostando podem esperar alguma surpresa, porque ele vem com um parceiro nesse CD que é fenomenal. Oh, no. Não diga ela minha residência. Eu quero até que ela ignore a minha existência. Se você é amigo meu, não diga onde eu moro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não diga a ela minha residência. Ignore a minha existência. Se você é amigo meu, não diga onde eu moro, pelo amor de Deus. Peço favor, se a encontrar, meu endereço prazer em ver os sofrimentos meus. Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, diga a ela minha residência. Eu quero até que ela ignore a minha existência. Se você é amigo meu, não diga onde eu moro, pelo amor. Avisa bem que já viu o seu amigo noutro caminho. Papo de passarinho, papo de passarinho. Assim de pé deve ter, assim de pé deve ter, pra colorir o mato pra mim. No mato é bom passarinho, no mata não passarinho. Passarinho, clareio o dia, é festa, é cantoria na luz do sol. E tudo fica mais verde, vim te ver como bem te vi. É isso que eu quero sim, faz a cantiga pra mim. Passarinho, passarinho. Dizia, pulou no ar e cantou. Se canta, avisa bem que já viu o seu amigo no outro caminho. Papo de passarinho, papo de passarinho. Assim de pé deve ter, assim de pé deve ter, pra colorir o mato pra mim. No mato é bom passarinho, no mata não passarinho. Passarinho, clareio o dia, é festa, é canto na luz do sol. E tudo fica mais verde, vim te ver como bem te vi. É isso.

achar que simplesmente não achou. E aí então vou entender que ao buscar eu me perdi de tudo aquilo que eu sou. Questão de sensibilidade, hoje trazendo Zé Renato. Ouvimos desse CD que nós escolhemos para a nossa apresentação de hoje, três faixas. Nós ouvimos Não Diga a Minha Residência, do Bid e Marçal, Papo de Passarim, com Zé Renato e Chico Chaves, como autores, e Folhas no Ar, do Elton Medeiros e do Hermínio Belo de Carvalho. E, como eu disse, eu queria falar alguma coisa sobre esse CD do Zé Renato. Esse CD é um CD muito bonito, gravado na Biscoito Fino. A Biscoito Fino é uma gravadora, a gravadora de Simone, de Betânia, da Leila Pinheiro. Ou seja, tem um time de artistas fenomenal, e tem um cuidado fantástico com os seus, na gravação dos seus DVDs e dos seus CDs. Isso é algo fabuloso para nós, público, não é? Agora, sobre a discografia do Zé Renato, eu queria também falar alguma coisa para vocês, porque nós temos um material na internet. Quem quiser saber alguma coisa sobre ele, ele tem um blog no seguinte endereço: www.zerrenato.com.br. E lá ele vai, vocês vão ter acesso aos discos que ele gravou individualmente, e dentre eles vai estar esse nosso, que é o Minha Praia, o nome dele. E uma notícia muito boa, que ele está dizendo que vai sair um novo CD. E isso é algo muito, muito alvissareiro, porque ele vai ter como cantor parceiro nada mais, nada menos do que um outro xará, e esse xará mesmo, o Renato Braz. É, Renato demais, hein? Tanta coisa boa. O Renato aqui do Questão de Sensibilidade anunciando para vocês que o Zé Renato está gravando um CD com o Renato Braz, que é outro escalado aqui para um programa, ou mais de um programa, sem dúvida. Bate o vento, passa na janela inteira. Meia lua cheia na montanha imóvel, que me olha imensa fora do que penso. No meio da sala meu sapato encalha, nos pés da cadeira um som que não para. No silêncio claro do vidro uma abelha zumba em minha telha, chove em minha cara, a velha agora espelha. Na poça uma estrela treme e atravessa, o avesso da véspera desamanhece. E eu desadoro.

encontrar você. A gente sabe que o amor não tem juízo, mas brinca com feitiço. E quando se vê, só nós dois, meu amor, só nós dois, dois é bom, três é demais. Que é que eu fiz? Essa moça não diz que me quer, sou feliz, agarrado à raiz dessa mulher. Seu pecado me leva pro céu, meu inferno lhe enche de mel, meu amor. Só nós dois, solidão nunca mais. É só você me chamar e o bandolim me levar nesse lugar muito além das estrelas, ser feliz. Sonho e minha perdição, coração. Nosso amor não termina em mesa de bar. Fica perto de mim, pois sozinho é ruim. Já cansei de chorar. Hoje eu queria cantar, vendo a menina dançar, iluminando meus versos de amor, transformando a paisagem onde vou, levantando a tristeza do chão. Coração no meu, coração no seu, coração, fica perto de mim, pois assim eu desejo cantar. Solidão nunca mais. Ouvimos, na voz do Zé Renato, três músicas. Insônia, do Zé Renato com Arnaldo Antunes. A Hora e a Vez, do Zé Renato com Cláudio Nucci, também um ex-integrante do Boca Livre, e o Ronaldo Bastos. E também Só Nós Dois, ou Cadências, essa música tem dois nomes, do Juventino Maciel e do Fausto Nilo. E estamos chegando ao final do nosso Questão de Sensibilidade, mas eu ainda deixo vocês com duas músicas, embora eu já me despeça para não estourar muito aqui com o nosso tempo, e deixo vocês com duas músicas que completam esse CD do Zé Renato. A famosa Toada, que ficou famosa na interpretação do Boca Livre, que aqui é uma regravação do Zé Renato com o Cláudio Nucci, que também, como eu disse, um ex-integrante do Boca Livre, e Juca Filho. E aqui é a composição dos três, mas cantando só o Zé Renato que aparece. E a última música que fecha aqui é linda, prestem bem atenção, ela é muito suave, muito lenta, mas tem uma letra muito bonita, do Zé Renato com o Juca Filho. E até amanhã, hein? Um abraço para vocês e aproveitem bastante essas duas últimas músicas do nosso programa de hoje. Mas foi coisa tão bonita. assim eu fiz a partida. Por um descuido da vida, distante dos meus amigos, e só depois que abri asas foi que eu vi minha casa, o planeta Terra comigo. Riscando no peito a viola.